Brasil apaixonado. Alô, meus grandes e queridos namorados, obrigado a todos por mais uma sintonia maravilhosa. Estamos iniciando o nosso encontro central, o programa que mexe e remexe com as suas emoções. Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto. Para você, uma terça-feira linda e maravilhosa, com muito amor. Eu sou Fabrício Brandão, o porta-voz do seu coração. A partir de agora, vamos abrir o coração e deixar a emoção fluir, deixar o desejo falar mais alto. Amar loucamente até o dia raiar, aqui na trilha sonora do seu coração. Hoje é mais um dia para você ser feliz, aqui ao som do nosso Encontro Central. Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Um ano se passou e nem sequer ouvi falar seu nome. A lua e eu, caminhando pela estrada, eu olho em volta e só vejo pegadas. Mas não são as suas, eu sei, eu sei, eu sei. O vento faz eu lembrar você. As folhas caem, mortas como eu. Quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Procuro encontrar, não sei onde está você, você, você. O vento faz eu lembrar você. As folhas caem, mortas como eu. Quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Procuro encontrar, não sei onde está você, você, você. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Forever, if you say you'll be there.

friends got together and decided to create a dream come true. Músicas inesquecíveis. Yeah.

nothing I can say. A total eclipse of the heart. O coração batendo mais forte. Encontro Central. To hold you, I will be Músicas inesquecíveis. Encontrar mais de mil maneiras. Encontro Central, o coração batendo mais forte. A sign of time. I lost my life, woke up to die. Like any man, a frightened guy. I'm keeping memories inside. As canções imortais. Encontro Central, as mais lindas e inesquecíveis canções de amor. Você ouve aqui. E já já, a gente tem a nossa tradução. Não saia daí. Alô, meus queridos amores, mais uma hora juntinho de vocês. Eu sou Fabrício Brandão, é uma grande alegria estar junto com vocês em mais uma hora de emoção e de músicas inesquecíveis. Vem junto comigo amar, aumente o volume, agora tá na hora da nossa tradução. As mãos... traduções. Encontro... a mesma cama, mas a sensação é um pouco maior agora. Nossa canção no rádio, mas ela não soa como antes. Quando nossos amigos falam de você, tudo o que isso faz é me arruinar. Porque meu coração se parte um pouco quando ouço seu nome. E tudo soa como... Jovem demais, tolo demais para perceber que eu deveria lhe ter comprado flores e segurado sua mão, que lhe dê todas as suas horas quando tiver a chance, ter levado você a todas as festas, porque tudo o que queria era dançar. Agora minha garota está dançando, mas dançando com outro homem. Meu orgulho, meu ego, minhas necessidades e meu jeito egoísta fizeram uma mulher boa e forte sair da minha vida. Agora nunca, nunca conseguirei limpar a bagunça em que me meti. E dói sempre que fecho os meus olhos. Tudo isso soa como... Jovem demais, tolo demais para perceber que eu deveria ter lhe comprado flores e segurado sua mão, que lhe dê todas as suas horas quando tiver chance, ter levado você a todas as festas, porque tudo o que queria era dançar. Agora minha garota está dançando, mas está dançando com outro homem. Apesar de doer, serei o primeiro a dizer que eu estava errado. Sei que provavelmente estou muito atrasado para tentar me desculpar pelos meus erros, mas eu só quero que você saiba. Espero que ele compre flores, que ele segure suas mãos, que lhe dê todas as suas horas quando tiver chance, que leve você a todas as festas, porque eu lembro do quanto você amava dançar, que eu deveria ter feito quando eu era o seu homem, que faça todas as coisas que eu deveria ter feito quando eu era o seu homem. Encontro Central. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Thank you. this time, little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. I'm mighty glad you stay. Central. estamos apresentando Encontro Central. Thank you. in Charlie's room. Back to the hotel again. Trilha sonora dos grandes amores. Encontro Central. Já já tem mais emoção. Encontro Central. O amor está no ar. Apresentamos Encontro Central. De volta com nosso Encontro Central. Alô, meus queridos e eternos namorados. Amor não tem idade, amor não tem fronteira, amor só tem duas pessoas que se amam de verdade. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado pelo carinho. E agora tem mais recados do coração. Cantinho da Carta, Encontro Central. Recado da Aline da Bahia para o Sérgio. Hoje te quero para revirar meus sentimentos e me fazer sentir a felicidade que só você sabe fazer.

always be there for you. I don't believe in many things but in you. I don't believe in many things but in you. I don't believe in many things but you. Encontro com o ouvinte, Encontro Central.

Estamos apresentando Encontro Central. I'll hold you and touch you and make you my woman. Give you my love with sweet surrender. Tonight our hearts will beat as one, and I will hold you, touch you, and make you my woman tonight. There's something in your eyes I see. Pure and simple honesty. Hold me in your arms tonight. Fill my life with pleasure. Let's not waste this precious time. Moments are just a treasure. Hold me in your arms tonight. We'll make it last forever. When the morning sun appears, I believe you when you say that you love me. Know that I won't take you for granted. Tonight the magic has begun. So won't you hold me? There's something in your eyes I see. I won't betray your trust. trust in me. Moments are to treasure. Make you my woman tonight. Hold me in your arms tonight. Fill my life. There's something in your eyes I see. Let's not waste this precious time. Moments are a treasure. Hold me in your arms tonight, baby. We'll make it last forever. There's something in your eyes I see. When the morning sun, when the sun appears, we'll find. Something in your eyes I see. Let's not waste this precious time. This moment's ours to treasure. Hold me in your arms tonight, baby. We'll make it last forever. Encontro Central, a trilha sonora dos grandes amores. Estamos chegando ao final de mais uma edição que foi marcante e muito emocionante. Obrigado a todos que ficaram comigo até agora nesta sintonia. Um beijo carinhoso do Fabrício Brandão. Boa terça-feira, hoje é 18 de agosto. Uma terça-feira linda e muito cativante. Amanhã temos mais amor no ar, aqui na sua rádio, através do nosso programa emocionante. Encontro Central. Até lá. O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio.